Fórmula 1-7 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, após Eval, após DCT. Transponder 5407 e a frequência do controle 119.80. Correto, Vitor Kilo Delta, o ajuste 1-0-1-6, e só confirmando, dois a bordo e o estacionamento. Quem está autorizado o estacionamento, chame táxi. Golf Kilo, copia. Falta negócio, Golf Kilo está autorizado para Ilhéus, o número voo 1-0-0, a rota é DCT, decolando da 1-7, com curva à direita após decolagem na saída Coral. Transponder 5414 e a frequência do controle 119.80. Da 1-7 à direita. Quilo, a frequência do controle 119.80. O restante do cotejamento foi correto. Chamei pronto para acionamento. Está autorizado o acionamento. Chame para o táxi, o Oscar Golf Quilo. Só confirme para o B. Feito, gentileza, confirma o estimado de pouso para sexta. Para de pouso é 0925. Prato. O outro tanque está estimando para o Afonso 0933. E está passando 80, propondo a modificação ao 095 visual. Autorizado 095, condições visuais, o plano vai ficar 0826. Tango, para 095. Círculo Delta, autorizado ingresso na 97, porta alinhada e pronto. Táxi, só chegou o quilo, reporte para ingresso no 97. Olha, o Rodolfo acredita? Prossiga. O Rodolfo 95, só foi modificação para visual para 105. Plano modificado 0828, sobe e mantém 105, condições visuais. O meu Golfito. Acredito. Votango Victor Kilo Delta, autorizado a decolagem da pista 17, o vento 190 graus com 08 nós. Ajuste 10016. Oscar Golf Kilo está autorizado, ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Kilo. Vitor Kilo Delta, decolado 230, chama agora o controle em 119.80, tomou voo, bom dia. 19.8, Vitor Kilo Delta, bom dia, senhor. Salvador, bom dia, Papa Tango Victor Kilo Delta. Victor Kilo Delta, contato radar. Sobe para nível 100, saída Goles. 100, saída Goles, sem restrições, o Victor Kilo Delta. Serra Tango, prossiga. Aracaju, Rolo 94, Pouso a Bola, do 435, Autonomia, Pato 4, Antônio Salvador. Centro, Eco Serra Tango, pronto para cópia. Prossiga. Eco Serra Tango, está autorizado para Aracaju, o número voo 090, via Golf 677, decolando da pista 17, com curva à esquerda após a decolagem na saída Conde, transponder 0163 e a frequência do controle 119.80. Autorizado para Aracaju 090, via Golf 677, decolando 17, esquerda Conde, transponder 198, Eco Serra Tango. Serra Tango, atendimento correto, ajuste 10016, informe quando pronto para acionamento. Pronto para acionamento, autorizado, chame táxi, Eco Serra Tango. Tango. Oscar Golf Kilo está alinhado e pronto na 17. Oscar Golf Kilo, autorizado, decolagem da pista 17, o vento 190 graus com 08 nós. Ajuste 10016. Kilo. Golf Victor, chama agora o centro. A frequência no 2085, ao término 12545. 12545, agora 6 graus, bom dia. Oscar Golf Kilo decolado aos 3-2, chama agora o controle em 119.80, tomou voo, bom dia. Muito obrigado, um bom dia, bom trabalho. Comente. O operação está no passo 4 para o táxi. Serra Tango Livre Táxi, porta para ingresso na 17. Tango. Golf Kilo, contato radar, só para nível 100, CD Coral. Hello. Miami está autorizado a alinhar e decolar da pista 17. O vento 190 graus com 08 nós. Ajuste 10, 16. 016, livre, alinhar e decolar da 17, boa direta. Serra Tango decolado aos 39, chama agora o controle em 119, decimal 80. Tomou voo, bom dia. 198, bom dia. Tango decolou da 17, saída Conde 090, na sua escuta, controle. A Tango Eco Serra, Tango, contato radar, sobe para nível 090, saída Conde. 090, Conde. Só para informação, na decolagem aqui da 97, ele está recebendo uma fonte em rádio pirata. Certo. Poderia informar mais ou menos uma milha e meia, no caso? Afirmativo, uma milha e meia, depois da decolagem, entra uma milha, entra uma rádio pirata. Tem alguma informação, música, alguma informação da rádio? Música, uma música, música romântica. Grato. Controle de Salvador, Papa Tango Vitor, Vila Delta, agora 33 milhas de Salvador, procura cancelamento, solicita 1905, estimando conquista ao 0922, Vitor, Vila Delta. Sente, pelo menos cada 0841, não sobe manter o nível no 05, condições visuais. Vitor Kilo Delta. Sente, para 105, Vitor Kilo Delta. controle, o Axel Tango? Não, Axel Tango. Aí fala que agora 4 milhas de Salvador, quando cruzou o campo, a gente está afastando aqui na 056, uma forte, tipo um pastor falando, muito forte, muito intenso a rádio. Ok, 104 milhas, 4 milhas e meio, rádio pirata, um pastor falando, tá ok, grato. Valeu. Controle, Vitor, aquela Delta, livre sua terminal. Afirmativo. Mantendo em voo número 5, chama agora o centro. 288 ao término 264. 288-264, Vitor, aquela Delta. Checkoff Kilo. Mais quanto? O controle de Léo informou que o teto, a visibilidade é de 4 mil pés. E a chuva é leve. 4 mil metros com chuva leve. E a Léo não está operando as condições visuais. O senhor irá prosseguir para a Léo ou irá alternar por seguro? Tensões. Vamos prosseguir para Ilhéus inicialmente, caso permaneça as condições, a gente prossegue para Porto Seguro. Teto confirmando, 4 mil metros de visibilidade, o teto é acima de 1.500, chuva leve. Ok, muito obrigado. Vai atingindo uma centena.